doido, é rock doido, é rock doido, é rock doido. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce com o mundo batendo no chão. Desce com o mundo batendo. Alô, senhor Wilson! Vai embora, vai. Ai! Meu parceiro Watson também tá aí com a gente, alô Watson! Aí! Meu parceiro Anderson também, tamo juntinho, Marinho! R.A. Boutique! O Velha Guarda tá aqui com a gente. Aquele abraço pra você, Átila. Muito feliz da vida. Papão campeão para esse, né, Átila? Ele, o Queixinho também. É a galera feliz da vida. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai. Alô, João Lino! Abraço pra você, João Lino e Josimar também! Velha guarda, garoto! Chega mais um! Ellison, DJ Ellison. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. E a nossa baladinha no Jurunas. Sempre aqui o lado bom, meu irmão. Pode crer, top. Valeu, Dieguinho Pitbull. Todo mundo aqui com a gente. Obrigado mesmo, viu? Galera que sempre dá força no Bop. Eu vou recomeçar e ver você não vou lembrar. É o Bop. Faltando o tom. Cadê o cara, velho? E aí, meu parceiro cowboy? Como é que é, maninho? O que me fez sofrer? Ele, o Nandinho. Alô, Pipos? O sorriso dele já tá tudo torto. Batidão, DJ Betinho e programa e daí com a gente, alô, Naldo! A putaria no pistão vai começar. Se não soltar o brinquedo, mostra o bode, vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapa de pau na cadela. Vem sozinho, sem desespero, dá tapa de pau nela. E puxa o cabelo, vai, vó, que não anda só. Moleque, fica sem caô, chama o Flamengo pra calar com ela. Representa, mano, pastor, o WL, calma, moleque, fica tranquilo, fica numa boa. Ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma, moleque, bom, vou falar. Faz ela gritar, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Calma, moleque, tá tranquilo, é sem gracinha. Ô, tio, quer aqui? Vem, carequinha. E a nossa GDK aqui presente com a gente, grande amigo Bola, a Carlinha, o Celinho também tá com a gente, o Leandrinho GDK. Aquele abraço também pra vocês. E a galera firmeza aqui no Pop. Alô, doutor Gil. Tamo junto, mano. Vem, Alice, agora. É a plata envolvente que mexe com a mente. Quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Olha o bumbum! Vai, vai com o bumbum, tam, tam. Vem com o bumbum, tam, tam, tam. Vai, mexe o bumbum, tam. O Nilton do 40 também com a gente. Alô, Nilton! Vem, mexe o bumbum. Aí, bacana de Castanheira. Tamo junto, brother! Vai! Vai, treme o bumbum, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, quando o DJ toca, trava e vai devagar. Se sai, ela fala, se troca. Égua, Ronzinho, meu irmão, que é o motora da Uber. Vamos acompanhar o grito, vai começar. Alô, DJ Anderson Melo! Esse bumbum faz tumbala. É a galera do Barão! Tumbala, tumbala, tum, joga ele pro ar. Esse bumbum faz tumbala, tum. Esse bumbum faz tumbala, tá. Esse bumbum faz tumbala, tum, bala, tum, bala, tum, joga ele pro ar. Segura mais essa! Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, a onde é o Mandela. Fui, partiu, a onde é o Mandela. Fui, partiu, a onde... E aí, Gil Furacão, como é que é? Brigado com a mulher, então... Alô, Everton! Alô, Potiguar! Fui. Todo mundo com a gente, a CDC de Guaraci! Fui, partiu, a onde é o Mandela. Fui, partiu, a onde é o Mandela. E o meu parceiro Edilson Rex. Ela. Alô, onde meu Rex? Onde vai? Cadê as novinhas? Novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o piru da gente. Ele pra confesso, tu tem moral. Vinha aqui na favela. Senta, senta, senta, senta, senta no pão. Senta, senta, senta no pão. Senta, senta, senta, senta, senta no pão. Olha meu parceiro Jorginho, dos fanáticos. Ele e o Thiaguinho, maninho. Eu preciso te ter. Vai! Meu fechamento é você. Bora, Gil Furacão. Eu não preciso mais beber. Deu o quê? Me deu onda, o seu sorriso. Me dá onda, você sentando no mozão. Me deu onda, que vontade de te ter. Garota, eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama, que vontade. Olha o motor, Abraão, aí. Garota, nunca gostou do abraço do Ellison, não? Fazer o quê? Opa. Ele e o Igor Malvereja! Eu te amo. E os revoltados do Pop Live! Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade, mas tu gosta de quem mente. O certo te sufoca, o prazer tá no erro. Tu não consegue me esquecer, isso te causa desespero. Não sou Jorge Mateus pra sossegar, vivo naquele pique. Tô namorando a Budweiser, eu sou amante. Bora agitar! Gradiente. Everybody's going to the party, have a real good time. Grande parceiro Redri Malucão também tá aí com a gente, aquele abraço. Saca Praia também aí com a gente. Aquele abraço pra vocês. Bora, DJ Alisson! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Dale, Alisson! Sente magnetismo, mesmo sendo sedução. É perigo, nada é proibido. Grande amigo Maniçoba, o Loro Barra, o Charles também da Pedreira tá aqui com a gente. Alô, Ed! Você e a Natália Live! Tá com a gente, grande Ed! Tá, rapaz. E aí, Loro Barra, mais uma vez, pra certificar, viu, maninho? O Ed Nelson, o Maurício Foca, o Cabelo, o Júnior da CL, toda a galera do Bengola! Vamos pegando como animais. Sexy baila y me deja con las ganas. Yo voy a dejar você imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Bora, amiguito! Se quiser jogar, vem, mas sem casca. Vem, vai ser sim ou não. Oh, não, oh, não, não. Se quiser jogar. E aí, meu parceiro Nil? Como é que é, brother? Pop na veia, aqui com a gente. Cadê o Thiaguinho, hein? Pode crer. É a Super VIP! Fala, meu parceiro Farinha. Cadê a Thaís, rapaz? E o Batistão? Hoje eu comi vendeja. Não sei se volveré a verte, pero voy a disfrutar. Ellison, tu me enloqueces, e solo tu mereces. que te diga al oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby. Dame cosa, dame bella, son mi hola, ven desde ella. Quiero ver si se vaya a aventar, a la noche entera sin poderme tocar. El abogo, chino que esto, pa' fama, que merezco. Quiero ver si se vaya a aventar, a la noche entera. Bora, minha família bazuca! E aí, Adson? Sai da frente, garoto, é pop! Bora, Joleiro! Bora, Josimar! Trio Ternura! Não pode ser só diversão, mas a minha intenção não vou dizer. Só vai saber se quiser jogar. Sim, mas se cascar. Sim, vai ser sim ou não. Oh, não, oh, não, não. Oh, não. Se quiser jogar, ver que quero tocar. E aqui mesmo dar. Nilcínio! É quinta, é sexta, é sábado, é domingo, é segunda-feira. Se aliviar, meu irmão, o cara vai pra cima, bro! Levante as mãos e faz o S. Detona a metralhadora. E arrepia, meu senhor! Marcante! Tá aqui com a gente, ele, ao lado do seu grande amor, a Luana. Um torce pro Paysandu e ela torce pro Leão. Mas o que vale é o amor, né, meu irmão? É bonito de se ver. A R15. Jussi Santos, aquele abraço pra você. O Scorpio, o GDP, o original também tá com a gente. Um abraço aí ao Kel, Alex, todos os X-Pintados lá de Macarena, direto aqui pro Pop, meu irmão, rompendo fronteiras. Não existe barreira que eu não possa. Somente Deus. Não existe nada, somente Deus. Pra nos separar, a gente se ama. E aí, Adriana Mixer? Ana, eu espero você em qualquer lugar. Cara, que eu só faço besteira pra te encontrar. Deixa eu pegar. Bora, Jorginho! Bora pra cima, garoto! Eu sou maluca. Ele e o Thiaguinho, meu irmão! Eu sou maluca por você! É isso que a gente gosta, Thiaguinho! Alegria! Sempre, sempre, sempre, sempre! E aí, Glau? Abandona a margem! Proibida. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. E aí, príncipe Alex, bora pra cima, garoto. O que fazer? Na manha, pai. O que escolher? Tá tão difícil esconder a nada. Bora, bola, GDK. Eu e aí, Carlinha? Isso aqui, vou dominar. Se escolher dinheiro, escolher amor, eu vou perder. Live. E o Felipe do Leilão, meu irmão. 24 horas com a gente. Alô, do Leilão. DJ Ellison, mixando as mais tocadas do planeta. Pra você dançar. Meu parceiro Thiaguinho do Barão. Esse é velha guarda, meu irmão. Tem que tirar o chapéu. Bora, Thiaguinho! Cadê o Anderson? Hoje me sinto tão só, depois daquela briga que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria aqui, me manda até o final. Agora eu consigo entender, se não me toca é porque não me quer. Agora eu consigo entender, e eu não sei que tem outra mulher. Eu só amo por ti, eu só sei que Jorge! A família é top para... E alô, Gugu do Samba! Tá todo mundo aí com meu parceiro? Super, super top! Naldo Bazuca! Feliz da vida, papão campeão, né, brother? É top para... É top, eu sou do top também. O Brasil é top, você é top, eu sou do top também. Bora, senhor Wilson! Agora vai, vai, vai! Sua esposa, Rainara, todo mundo aqui com a gente, meu irmão. Curtindo do Pop Live! E a japonesa naquela base, garota! Você não cuidou bem de mim. Bora, pessoal, lá de coração aqui presente, o papai do ano, valeu, garoto! Mais uma chance, meu amor. E acaba de chegar junto com a gente, meu parceiro Manga Lávia, tá aqui no Bob! Nave, feliz da vida, hein? E aí, doutor Cleison? Esquece que passou e vem ficar comigo, amor. Aí, Tati, um abraço pra você. a Tati e também a Andresa da diretoria. Alô, Andresa, ela que organiza tudinho, deixa tudo no ponto. Aí, meu diretor! Alô, Gabi, direto de Sampa, pro Super Pop Live. Aliás, é o meu parceiro coreano também, daí com a gente. Alô, coreano! Essa é velha guarda, viu, Watson? É coreano pop, meu irmão! Ele é Gabizinha. Capitão Diego, tá aí com a gente também, alô, meu Capitão Diego, Lacraia Júnior, DJ Jailson, Ana Paula, a Gleice, Cariane e Xispida. Bruna Gabriele tá aqui presente, o beijo do meio-dia. Agora que esqueci, você não para de olhar. Agora eu tô em outra pra você. Esse menino tá perigoso, viu? É ou não é? Tudo muda. E a volta por cima. Júnior Marinavi e a sua primeira dama. E o Daniel da Morte Dura. Aquele abraço pra você. Agora você tem que correr atrás, não, não, não dá. E a família faz gostoso também com a gente. Eric Brogetti, Elias, Ronald da Pedro Miranda, Lozinho, Matheus, Talmo, tá tudo aí. Aí, Robinho, é para o aniversário da panelinha. Fico da verente, Motora Abraão. Meu parceiro Watson da equipe sai da frente. Velha guarda. Alô, Robinho. Pra cima, garoto. Francês Pop. 48 horas ao lado do Pop. Alô, Francês. Pra cima, Marinho. People in the place. If you wanna get down, put your hands in the air. We're lying on the beat down. Banda Os Brothers, a maior referência em melody. I'm rockin' it, bitch. Yup, yup. I'm rockin' it, bitch. Yup, yup, yup, yup. Do Barão Vermelho, Prime. Alô, amor. Alô, boy, parceirão. Alô, merengão. Olha, amor. Aniversário da primeira dama continua, né, meu irmão? Você não atende. Kit Cavaniac também na companhia do Manga. Desde ontem. Queria que você entendesse. Sou menina confusa, maluca, apaixonada, doida por você. Mas fala, Redway. Eu sei o que fazer. E o showman aí, ó. Só na mão. É verdade, é verdade. Minha paciência. E ali o Muralha, meu irmão! Coração totalmente pra lá e pra cá. Mas aí, top! Joguinho Pitbull, é o lado bom! Vem comigo, pai, vem, vem, vem! Você é Adriana Mix, como é que é? Como é que é? Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. E o Batata? Não se entregar. É, Batata! Eu sempre treinei. A lá da Adriana Mix, Hector! Fugir de olhares sedutores. Mais, mais, mais! Mas veio você, me deixou em segredo. J. Ellison. Vou esquecer na rua, pra todo mundo ver que eu tô na tua. Yeah! Eu amo você, podem me prender pelo que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Não, não, não. Ellison, bora pra cima, amigo, bora, bora, bora, bora. É Libra! Minha GDK! Sabe por que eu voltei? Guarda, brother. Aqui no Pop DJ Ellison. Sempre. Agora era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era, era, era, era. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não. Aí ela vai pro pop live, o que que acontece? Bandida, saiu pro pop um dia e já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, saiu pro pop. Ai, DJ! E já ficou na fita. DJ, DJ, isso não é legal. DJ, isso não é legal. Ai, DJ Ellison! Tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, tô passando, tô passando mal. Rapaz, olha o Clay Efeitos ali, feliz da vida! Tô passando mal, tô passando mal, tô passando, mal. Alô, Clay! Deixa que de espaço é mal, meu irmão. Quando eu vi o tamanho acima do... É nós, maninho! Bandida, não era tu que era bandida. Saiu pro pop um dia e já ficou na fita. Não era tu que era bandida. É o coreano, Zeca da Joia, não é japonês. E já ficou na fita. Alô, coreano! Era ele é a Gabi! Pop um dia e já ficou na fita. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida. Saiu pro pop um... Fala, Thiaguinho Pitbull! Dia 4 tem o pré-aniversário da baladinha, né? Festa fechada pros convidados e vem aí o festão verdadeiro, viu, Marinho? Bora pra cima! Bora, bora, bora, bora, bora pra cima! Bora, bora! Deixa no escurinho, até porque eu não vou deixar de fazer isso, porque a torcida do Paysandu tá de parabéns, o Papão, campeão paraense de 2017, e quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima, galera do Papão, bota o bracinho pra cima, e quem é do Paysandu, vai assim, ó! Vamos! Vamos, vamos comigo! Quero gritar campeão, vamos pra cima, Papão. Quero gritar campeão. E agora? Vamos lutar porque por mais essa taça. Vamos Paysandu com garra e com raça. Não paro de cantar. Oh, oh, oh, oh, é bicolor. A gente deseja muita sorte pro Leão, pra que o Leão suba pra segunda divisão. Mas quem é do Leão, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Torcida do Leão, torcida do Leão. Joga o símbolo também aí no Leão, meu irmão. Pode crer, tá valendo. Mas agora, deixa, deixa no escurinho, deixa, deixa no escurinho, deixa, deixa. E libera a luz! Tá, uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. É muito boa, muito boa, muito boa. DJ Paulinho da Adidas Produções. E da GDK, o Leandrinho da GDK, da Vincelo GDK. Alô, Celinho! O bicho da gaiola, o bicho da gaiola. Bora, queixinho, queixinho no papão. Ele é a Jaque no papão também. Vai, vai, vai. Vai, Alisson. E aí, meus anjinhos, como é que é? Esse tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando vi sua voz, respirei aliviado. E aí, LG? Tamo juntos, parceirão! Garoto Top Market da empresa Pop, garoto! A gente se prendendo à toa. Aí o Rudolf Vereja e o Motor Abraão, meu irmão. Maluquinho. Bora, Gil Furacão. Bora, Jorginho. Bora, Thiaguinho. Agora, vai. Esquenta, DJ Alisson. Esquenta, esquenta, esquenta, esquenta. Tirando uma ressaca de leve ontem, aniversário da Tainá. Eita, coisa boa, hein, merengão. Pode crer, brother. É putaria, é uma loucura. A baladinha do Jurunas. É putaria, é uma loucura. A baladinha do Jurunas. Já marcamos pelo WhatsApp. Faz um caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado. E faz o caqueado e fumo baseado. E faz o caqueado e fumo baseado. I wanna love you and treat you right. And treat you right. Vocês estão prontas, piranha? E aí, pã! Olha aí, rainhas aí, mulher! Rafael e doida de Capanema, pô! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, vai! Alô, Mel! Família Pânico de Barcarena, e só com o negro roubando a cena. Cuidado. Alô, piranha! Perigo, cuidado! Come no passinho! Perigo, família Pânico de Barcarena, e a panelinha no sumo. Na cena, cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Hoje eu quero sair. Girando, girando, é o Tai Saldi tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. E aí, boy, é muito chupitã. E no final da festa eu te pego no meu carro. Girando, girando, bora que abre. O Tai Saldi tá chegando. Bora que abre. Girando, girando, bora chamar. Pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sun. Cobra Dada, a marca oficial da família Pop.